nós somos. Que com nas vielas, é o que nós somos. Militantes da favela, é o que nós somos. A molecada que cresceu no puro abandono. Os inimigos do sistema, é o que nós somos. Que com nas vielas, é o que nós somos. Militantes da favela, é o que nós somos. A molecada que cresceu no puro abandono. Nós somos a epidemia infectada na favela. Nós somos a voz que ecoa entre becos e vielas. Da psicose de uma cela, quadrilha formando esquema. Enquanto houver injustiça, tem inimigo do sistema. Então não leva mais agressividade na teoria. Na prática tem família de barriga vazia. Represento a tia que suplica compaixão. Represento a criança que trampa no lixão. O irmão no caixão, vítima da vida louca. Alvejado com vários tiros, protegendo sua boca. É desse jeito, infelizmente, eu não queria cantar. Não prega paz, mas a guerra insiste em me procurar. Nascido num lugar, escondido do mundo. Enquanto não tínhamos nada, víamos vários ter tudo. Contra esse jogo injusto, tamo buscando o que é nosso. Fazendo os vermes tremer, dos dentes até os ossos. Nós somos a voz do favelado sofrido. Ou o grito por socorro do próprio inimigo. A luta que é travada através de onda sonora. Com caneta e microfone, a hora é agora. A causa da madame está lá, cerca elétrica. O motivo do bacana passar aqui com pressa. Negócio é solidário, isso resultou em sangue. Revolta e armamento, matemática pra gangue. Diminui a faixa etária cada vez mais baixa. Pra divisão da sociedade, soldado marcha. Na dízima funerária só repete favelado. Infinita é a revolta do crânio negligenciado. A soma dos quadrados é igual a uma quadrada. Resolve ou aumenta o problema na quebrada. Somos o que somos, chega aí, pode ir pra nós. É favela, toma aqui pra incomodar. Os pretos tudo reunidos em prol do mesmo objetivo. Os inimigos do sistema faz parte desse filme. Desde 2010 somos revolução. O sistema não somos nada, pra muito uma solução. A cadeia é selva de pedra, representando os irmãos. Do morro às ruas de terra, representando os irmãos. Não sei o que pesa mais, teu preconceito ou genocídio. Roubar de quem não tem, cadeia pra esses bandidos. Collor, ladrão, Lula, ladrão. Vamos se unir favela em busca de educação. Os inimigos do sistema, é o que nós somos. A voz que ecoa nas vielas, é o que nós somos. Militantes da favela, é o que nós somos. A molecada que cresceu no puro abandono. Os inimigos do sistema, é o que nós somos. A voz que ecoa nas vielas, é o que nós somos. Militantes da favela, é o que nós somos. A molecada que cresceu no puro abandono. É o que nós somos. É o que nós somos. É o que nós somos. Somos, somos. É o que nós somos.